foram meus pesames parceiro, Rogério, Lúcio, Macaco, ET, Fábio, Vermelho, Robert, Claudio, Almirão, avos do projétil da bala, sem terra, Alan, no corpo, faca cravada, frio, cabeça redonda, estatística suicida, pescoço pendurado, enforcado, morte psíquica, carnificina, morte, lágrima, dor na quebrada, velório, funeral, enterro, é só desgraça no submundo do crime. Vários truta mil, algemado na TV, esticado porque morreu, vitimado pelo tráfico, o crime veio cobrar, mutado na garupa, programado pra matar, descarrega o tambor doitão, a milhão sai de fuga, deixa o corpo no chão, pro rabecão catar na rua, na perícia furo na nuca, traumatismo craniano, pro assassino sorrir, a mãe da vítima chorando.